Digam a todos que aqui vou eu, amigos no novo jardim. Azul é o céu e aqui vou eu, pois eu gosto mesmo é de estar aqui. Digam a todos que aqui vou eu, cada coisa vou saborear. Com o sol a brilhar, sim, aqui vou eu, e não posso deixar de sorrir.